Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, a destruir com o Brazilian Way of Life. Esse é o espaço onde o mote é, obviamente, desmascarar esses dogmas todos, fazer o nosso real desabafo aqui sobre e principalmente contra algumas coisas desnecessárias, e tudo isso da maneira mais escrachada e amaldiçoada possível, contra tudo e contra todos essas coisinhas que tentam nos empurrar goela abaixo. Estamos cá, eu que sou o Alexandre Moreira, juntamente com ele, Walter Rezende. Semana passada, metemos o pau, arriamos o bambu nos livros de pintar, como é que chama? Sim, Jardim Secreto, isso, caralho. Esse cacete a quatro. Aí um amigo meu entrou em contato comigo, Luiz, dando risada, falou assim: amigão, a minha mulher é a maior editora no Brasil, na América do Sul, desses livros. Peraí. A mulher dele é editora dos livros? Isso. Ela foi a pivô sul-americana. Enfim, ele botou o nosso episódio pra ela ouvir. Ela falou que somos idiotas. Ah, ela ouviu? Ouviu. Porque somos dois idiotas. Mas óbvio. Ela tá certa. Ela tá certa. A gente não falou em momento algum. A gente falou que tem os que choram e os que vendem lenço. Exato. Ela tá vendendo lenço, cara. Puta que pariu, não acredito. Sério, cara. Chegou no ouvido dela. O marido dela, o Luiz, trabalhou bastante tempo junto. Ele foi meu chefe. Gente boníssima. Ele era diretor de criação numa agência que eu trabalhava. Aí uma vez ele comentou comigo que ele foi, acho que numa festa, aí tinha uma galera lá, engenheiros, tava conversando, falando dos seus respectivos trabalhos, um cara falando que tinha desenvolvido um projeto para transporte de motores, que era inovador, que era menos da metade do preço, poluía muito menos, tava gerando empregos, aí ele ficou pensando: caramba, eu fico lá na agência fazendo campanha. Meu trabalho, que até então parecia ser tão legal pra cacete, não tinha muito valor pra humanidade, né? Quanto outros. Aí você se coloca pra refletir sobre os méritos. Sim, cara, Às vezes você acha que você é foda e você é um bosta. Você é um bosta, cara. Você é um grande bosta por muitas coisas. Então o tema da edição desta semana tem tudo a ver com isso aí que eu falei. Ah, é? E eu vou começar esse episódio lendo um trecho do e-mail do nosso ouvinte, né? Quem sugeriu aqui o episódio, o Flávio Felipe de Lima. A gente deu uma resumida aqui no e-mail, mas ele diz mais ou menos assim, abre aspas: o tema que eu sugiro é méritos inúteis, e a ideia surgiu após muitos anos de convivência com aquele tipo de pessoa que gosta de se sentir uma espécie, né, de orgulho por alguma capacidade, atitude ou pertencer a algum grupo cuja relevância seja zero ou quase isso. Exemplos: pessoas que não bebem refrigerante como se fosse uma espécie de cool life. Esse estilo de vida geralmente é abraçado pelos badabauês e pela galera aí do fitness. Mas muitos deles são umas mulas e não perdem a chance de encher a cara de energético que possui mais açúcar do que 3 latas de refrigerante e toma uma porra do suco de caixa que tem mais sódio que 2 latas de Coca-Cola. É verdade, tem... Tem uma galera que não lê os rótulos, que não lê as burlas e sai por aí comendo mortadela e arrotando peru. Ah, né? Cara, exato. Podia ser nosso novo slogan, cara. Socar quem come mortadela e arrota peru. E o que eu vou falar aqui também não é nada novo, porque a gente já falou um monte de vezes aqui, mas acho que é sempre válido frisar, porque hoje em dia existe uma estupidez, né, de um universo paralelo chamado Facebook. Sim, sim. Inclusive, estou querendo pintar esse estúdio de outra cor, porque isso aqui parece o Facebook também. Todo cara, azul, né? É a mesma cor, inclusive. É as espumas do teto cinza. Isso, exato. Só falta... E esse mofo está transformando num grande F. Então, eu tenho raiva de entrar nesse estúdio aqui. A gente poderia pintar ele com outra cor, sei lá, vermelho, da cor do inferno, porque parece que... Vermelho da cor do Orkut. É, rosinha. E dentro dessa merda que é o Facebook, sempre tem aquele que se acha ali, né? O Obi-Wan Kenobi. Já percebeu? Sempre tem. Porque as pessoas ficam ali contando vantagens e ficam achando que aquela quantidade absurda de amigos que eles têm ali é sensacional. Como se fossem amigos de verdade. Então, eu... Amigo pra mim tem que te ajudar a encher laje, velho. Senão não é amigo. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Uma vez o Alexandre pediu pra eu encher a laje com ele. Eu falei que não. Só cheguei na hora da feijoada. Amigo em estilagem, ajuda a fazer mudança, vai em missa de sétimo dia da avó do amigo. Caso contrário, não é amigo, cara. Não é. Você não tem 5 mil amigos. Eu fico vendo no meu trabalho, por exemplo, todo mundo é amigo no Facebook, aquela quantidade absurda. Aí na hora do almoço, ninguém se conversa, ninguém se conversa na cara, capaz é um xingando o outro. Tem uma fofinha que trabalha lá comigo que é assim, no Facebook ela é um amorzinho, cara. Mas lá no trampo, cara... É assim, uma vaca filha da puta. Exatamente, não passa disso. Porque eu limitei o meu número de pessoas no Facebook a 300. São 300 pessoas. Você não deixa passar disso. Não deixa passar. Se entra um novo, alguém tem que sair, cara. É sempre assim. E aí eu arranjo um bom motivo. E você avisa a pessoa que vai sair? Não, às vezes sim. Eu arranjo um bom motivo pra espirrar ele de lá, entendeu? E o maluco, Walter Rezende, o Facebook ele virou um transformador social pra muitos malditos. Porque existem os famosinhos no Facebook. Pois é, existem. E é absurdo, os famosinhos pra mim é o fenômeno mais absurdo da internet e do mundo e talvez da galáxia. É uma coisa do Brasil ou não? Eu não sei, cara. Nunca será que na Dinamarca que tem, né, bem menos imbecis do que aqui? Não vão juntar 300 garotas no shopping atrás do moleque maldito de boné de aba reta com aquele óculos Voarnet, Juliette, sei lá o nome, e aparelho colorido no dente, porque e a corrente. Porque esses famosinhos, eles ganham muitos presentes de garotos. Acho que a gente já citou isso aqui. Eles ganham momento. Também. E é um moleque que é um idiota, ele tem... Não só o moleque, tem as garotas também que são imbecis. Esse moleque, ele tem 5, 10, 15, 30 mil seguidores no Facebook. E é um moleque do nada, um bostinha, sei lá, ele... Passou a ser um pouco popular na escola. E não sabe começa... nem a tabuada do 8. Não sabe mesmo. Aí começa a viralizar e ele começa a bombar. E aí vira moda das garotas irem atrás. Daí todo mundo tem que ser amiga do cara, senão é uma bosta. E vira isso, essa loucura. Então os famosinhos da internet, pra mim, é o pior fenômeno da internet. Porque ele dá mérito, entre aspas, até porque esses moleques ganham presentes das garotas. Uma vez eu vi uma matéria que uma garota gastava R$300 por mês e ela ganhava 700. Ela gastava R$300 por mês pra dar presente pro ídolo dela. Ídolo. Era um famosinho da internet. Então isso é a coisa mais absurda, essa necessidade das pessoas de ter o Che Guevara, serem idolatradas e de idolatrar... É, o Che Guevara de bosta. E vamos falar de ídolo, não, que a gente vai ter um episódio... Só de ídolo. Só de ídolo. E, inclusive eu convido vocês, ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, para entrar em contato conosco, dizer qual é seu ídolo, nós vamos enfiar no rabo dele. Exato. É fácil. Vocês estão todos convidados. Talvez role até uma participação de vocês por Skype, vocês tentando defender de um lado e eu e o Alexandre puta arrebentando do outro. Voltando aqui aos méritos de bosta, que impulsiona, né, mesmo a meritocracia. São as competições, né? Muitas... Sim, é a vida é assim. É a vida é competir. A vida é competir. Como diria Nelson Moreira, meu ídolo, pra um vencer, o outro tem que se fuder e perder. Exatamente. Tem muitas competições que eu acho imbecis, do tipo americano comendo cachorro quente. Nossa, cara. Esse dia tinha um japonês comendo macarrão. Ah, eu vi isso. A japonesa comeu 4 quilos em 30 eu segundos. Eu vi fake total aquele vídeo lá. Fizeram um time-lapse lá, total fake a parada. Então, tem um monte de competição idiota. Aqui no Brasil tem uma. Eu tenho certeza que muitos ouvintes vão desligar seus iPhones daqui a pouco, que é o seguinte, competição de som automotivo. Puta, eu odeio também. Puta que pariu. Pra quem tem a sorte de não saber, competição de som automotivo consiste na seguinte estupidez. Um monte de imbecis vão pra um lugar, gastam tubos de dinheiro. O carro vale 20 e o cara tem 90 de som. Como diz minha esposa, o cara paga mais de IPVA do que de IPTU, né? Exatamente. E ele vai, pega o seu carro, enche de aparelho de som e a competição é por volume. Ah, é? Quanto, quer dizer, eu não sei se tem algumas... Tem um decibelímetro lá que tá medindo. Exatamente. Não sei quais são as categorias, eu nem quero saber, mas eu sei que uma delas é volume. Caraca. É pra ver qual carro promove a maior quantidade de decibéis. Estouro de tímpanos. Exatamente. Pra quê? Pra quê? Me diga pra quê? Você, se tem algum ouvinte aí que tem um som, que tem esse intuito, manda um e-mail pra gente, explica, tente explicar. Diabos, o som tem que ser alto. Alto, alto, no último volume. Pra quê? Pra ficar tocando funk na em frente ao teu portão. Exatamente. Filha da puta. Seu filho da puta, tira esse gol batedeira da frente do meu portão que fica tocando a música do cavalinho. Ontem, eu não fiz uma maldade, mas passei muito perto. Eu estava no supermercado, estacionei ali. Daí chegou um carro com quatro fulanos, um Palio com quatro fulanos, som estalando. No último. E os caras estacionaram o carro na vaga pra deficiente. Mas eles é deficiente mental, exato. Mas tinha uma cadeira de roda desenhada ali e não um cérebro. Não, micro, não sorvete na testa. Exato. E aí os caras saíram do carro ali e tal, e fazendo aquela algazarra. Estavam entrando no supermercado. Se a hora que eu sair, eles ainda estiverem lá no supermercado, não estiverem aqui, eu vou passar com a chave do meu carro riscando a porta inteirinha desse filho da puta. Você o fez? Não fiz, porque eles estavam saindo juntos na hora que eu saí, cara. Mas é o que eu ia fazer, cara. E ainda escrever assim, ganhou o prêmio de idiota. Baseado nisso, nosso ouvinte Silas Tefé falou que conheceu um cara que se achava o máximo porque tinha um Honda Civic que tinha ganho vários desses campeonatos. Abre aspas. Cara, eu tenho um preconceito foda com o Honda Civic que faz me lembrar daquele filme lá dos Furiosos lá, como é que... Velozes e Furiosos. Exatamente. E sabe que eu tenho um colega imbecil que ele montou um igual, né? Contou. Enfim, abre aspas. Ele com aquela merda daquele carro que era tão rebaixado que ralava o rabo dele no asfalto. Só criava transtorno no trânsito, pois ter uma Ferrari com 2 centímetros do chão rodando pelas ruas de Los Angeles é uma coisa. Agora ter um carro de carnê grosso rebaixado morando no cu do Jardim Ângela é diferente. Pois é. O que acontece? Na perifa é cheio de lombada. E buraco. E cachorro morto. Arrasta até cachorro morto, cara. Aí o cara vai com aquela merda raspando no chão de tão rebaixado. Cria realmente um problema foda, porque vai passar uma lombada, vai tortinho, vai, né? Vai meio torto, exato, de lado. Puta, eu tenho uma raiva quando eu tô atrás de um cara. Eu assim, também cara. Tenho, cara. Puta que pariu, cara. Compra um Jeep, pega esse dinheiro que você gasta nesse som, compra um 4x4 pra andar nessa bosta. Deveria, de lugar. Na hora da concessionária vender o carro. O cara aparece assim, onde você mora? Ah, eu moro da ponte pra lá. Então nós vendemos. Você só pode comprar 4x4 a 60 centímetros do solo. Exatamente. Senão não vai adiantar. Ó, toma esse vale transporte aqui, ó. Tá carregado. Tá bom, vai nisso. Pra você tá ótimo. É assim. Voltando o e-mail aqui. Como ele se julgava o cara mais foda da ponte pra cá, ele acreditava de verdade que todas as mulheres queriam dar para ele. Tinha lá as Marias alto-falantes que vez ou outra cantavam no microfone do karaokê dele. Maria Twitch. Mas no geral era só toco que ele tomava. Certa vez ele quis comer a minha irmã e ela falou na cara dele: não vai ser um imbecil de 1000 decibéis que tem o carro que parece uma penteadeira de puta de tanto enfeite e que ouve funk e Bon Jovi que vai chegar perto da minha xoxota. Excelente. Mas muitos ouvintes entraram em contato aí após, né, saberem qual seria o nosso tema. Uma delas foi a Paula Dutra. E ela nos contou o seguinte, abre aspas. Uma coisa que me incomoda muito na minha faculdade é a playboyzada achando que é um mérito do caralho ficar desfilando com os seus gadgets como iPhone 6, iPads, notebooks de R$12.000 e estão quase jubilando no meu curso aqui na Federal de São Carlos. Por outro lado, eu que sou a que tem mais nota e já até consegui uma bolsa 100% para estudar nos Estados Unidos, uso para estudar um computador bege comprado na Santa Efigênia há quase 10 anos. E montado pelo meu tio, que até já morreu, olha só. Mas... Esse computador bege, graças a Deus, que não existe mais, né? Não existe, você, cara, comprava as peças. Isso, e montava. Exatamente. E ficava uma bosta. Eu paguei uma bala, cara, no meu montado. Montado. Uma grana da porra, dois pós 700, mas estamos falando de 30 anos atrás, cara. Mas o que me incomoda mais é que os nerds, que bem poderiam se interessar por mim, querem mesmo é comer as gostosas de iPhones e nem olham pra mim. Acho que o meu destino é morrer tendo transado uma única vez com um estudante de educação física bêbado no meio da floresta em uma festa de biologia. É, Paula, essa é a vida, minha filha. Essa é a vida, Paula. Olha. Poxa, tem muita gente que se reúne e tal, faz convenção, se acha o máximo ali entre eles, mas é, pra nós, os seres humanos normais, né, que não pensam como alguém que tem um tumor do tamanho de um limão na cabeça, né, achamos tudo isso uma bizarrice. E agora vamos atingir, Alexandre, um monte de ouvintes. Mais um monte, mais no nosso um monte. Podcast, porque eu tenho certeza que muita gente que ouve podcast em geral, né, faz maluquices dessas, do tipo convenção de Star Trek. Tenho certeza que um monte de gente tá desligando agora. Desliguem, sumam! E daí o cara encontra com o outro e fala, vida longa e próxima. Faz o dedinho. No... Esse dedo que eu achava que era do Barro de Alencar, né? Era do Dr. Spock, fazia aquele V com os dedos separados ali. Nossa, cara. Isso é terrível. Outra coisa é cosplay. Eu já contei nesse podcast a história de uma convenção... De cosplay? De cosplay do Harry Potter. Não me lembro. Foi não... no outro podcast. Não me lembro. Entre as meninas, eu acho até aceitável. É. Agora, homem... Homem de verdade, não deveria botar uma saia de uma japonesa e uma meia calça e uma trança gigante. Ai, cara, que raiva, cara, que raiva. Como é que foi a história aí? Não, daí eu estava num shopping grande, em São Paulo, e aquele bando de imbecil vestido de bruxo. Falei, pra lá. Pra varinha. Cá, varinha. E falando palavras que eu não entendia porra nenhuma. E aquilo me deu raiva. Raiva, raiva, raiva. Ódio do ser humano, ódio de tudo aquilo. E aí eu me encontrei com um grande amigo nosso, Serginho Silva. Serginho Silva. Serginho Silva. Brodaço. E hoje é um produtor, produz eventos, produz uma série de coisas. Tá aí. Outro que tá rico e a gente pobre. Exatamente. E o Serginho, aí, beleza, Lê, como é que tá? Beleza, Serginho, tal. Ele falou, ah, legal. Eu falei, puta, que merda que tá acontecendo? Que bosta que é essa? Esse bando de imbecil com roupa de mago, de bruxo. Esse bando de idiota, tô com uma raiva. Era esse é o Lê que eu conheço. Eu falei, cara, eu queria matar essa molecada. Aí ele apontou pro cara do lado e falou assim, é esse cara aqui que tá organizando. Você tinha que ter dado um tapa de costa de mão na cara. O cara era grande. Ele era grande. E eu era um puxão. Eu falei, mas era pra adolescente, né? Adolescente é... Que raiva, cara. Dois universos que eu odeio. Adolescente e bruxaria. E aqueles gordos que tivesse de bebê também? Que... Puta que... Ai, meu Deus. Cosplay de bebê. Bizarro, aquele gordo barbudo de 40 anos que põe uma fralda. Puta que pariu, cara. Ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage, lá no Facebook, of course, esse mar de estupidez, estamos lá também. Curtindo a fanpage, vai dar pra vocês saberem os assuntos dos próximos episódios. Como falamos aqui no começo do podcast, vamos fazer um episódio sobre os ídolos de vocês. Ídolos. Só que vamos meter o pau. É. Gostando, talvez até a gente goste do seu ídolo, mas a gente vai meter o pau. Então, por favor, entre em contato conosco, dizendo qual é seu ídolo no academiadetretas@gmail.com. Talvez até role participação por Skype, né, isso, Alexandre? Vamos ver. Vamos tentar organizar dessa forma. Vamos ver. Desde que você não seja uma pessoa violenta. Exatamente. Não fale palavrão. Isso. E lembrando que nós temos o poder da edição. Podemos cortar... tudo que você falar. Inclusive montar frases que você não disse. Exatamente. Nesse mesmo e-mail, academiadetretas@gmail.com, dá pra vocês mandarem suas sugestões de episódios, suas histórias também. Nosso podcast está hospedado no SoundCloud, e se você tem uma banda, entre em contato conosco, porque ela pode tocar nos BGs do nosso podcast Academia Brasileira de Tretas. E tenho cá nas mãos o material da banda Verbase, o disco se chama Distorção, Sonhos e Delírios. Aqui que também chamou a atenção e dá um soco no olho, principalmente no nosso, é do Francisco Gonçalves, que falou o seguinte: os seres mais cercados de méritos inúteis são os podcasters. Cara, eu concordo com ele. Eu também concordo. Eu concordo. Porque ficar falando aqui essas monte de bosta, eu acho uma perda de tempo. Exatamente, nossa, fazer isso daqui. Exatamente, cara. E ele fala assim: pois são menos ainda que subcelebridades se acham os gostosões da praia. Aí ele nos botou no rabo duplamente, Walter. Disse o seguinte: não que o Alexandre e o Walter não sejam os bostas, mas como quase ninguém ouve a Academia Brasileira de Tretas, vocês ainda são mais humildes. Mas aqueles gordos escrotos do Jovem Nerd, Rapadura Cast, etc., acham que são suprassumo do entretenimento, mas na verdade são os merdas. Mas eu boto até a gente como merda, né? Tô... Nós estamos no mesmo pacote, cara. Nós outros estamos. Tem uma história ótima de podcast que eu vou contar daqui a pouco. Ah, perfeito. Porque ele falou disso aí e me lembrou de uma história excelente que aconteceu conosco na época que nós éramos subfamosinhos da internet. Falando aqui em méritos inúteis e tal, eu sempre quis fazer alguma coisa diferente pra me destacar, pra tentar comer alguém. Sim. Nunca nada deu certo. Eu sempre fui um loser. Tudo que eu botei a mão foi fracassado. Foda. Lembro uma... Bem-vindo ao clube. Uma época da minha vida, eu resolvi que eu deveria perder a virgindade e entrei numa banda de rock. Aí começou... Porque você sempre acha que vai comer uma mulher tendo uma guitarra na mão, né? Exatamente. Não é assim, gente. Pelo menos comigo não funcionou. Funciona. Fui perder a virgindade ali perto dos 40 anos. Mas enfim, tínhamos a banda, a gente saía por aí tocando e tal. Uma vez a gente foi tocar no Inferninho lá na Augusta. Isso lá no longínquo anos 90, acho que chamava Hullish o nome. Hullish, me lembro muito bem. Aí, Kurt Cobain passou por lá. Kurt Cobain passou, é verdade. Aí, já no palco, tinha uma garota lá que eu queria impressioná-la. Tá. É agora. Subi no palco, comecei a tocar igual um louco, retardado. Eu tocava guitarra e tinha outro guitarrista também. Olha isso. Marcelo. E aquele sim tocava de verdade. Aí chegou uma hora, alguém foi e falou: oh, sua guitarra tá desplugada. O Hold plugou minha guitarra no meio do show. Aí ligou, né? Tchau! Ai, foi uma merda. Outra coisa que eu fiz também pra tentar me destacar entre os demais, feio total também. Teve uma época que eu achei que eu deveria me tornar piloto de alguma coisa. Ah, verdade, me lembro dessa época. Sim. Aí eu comecei a fazer aulas de ultraleve. Todo final de semana descia lá pra onde? Peruíbe. Aonde? Peruíbe. Supracitada Peruíbe. Quem não conhece, não te compra. Todo sábado de manhã pegava o carro, rodava cento e tantos quilômetros pra baixo. Que maluco, cara. E depois dava a hora do almoço, eu subia de novo. Só pra chegar na volta aqui no bar e falar: ah, eu pilotei. Era mais isso mesmo, pra eu contar vantagem pras pessoas. Ele comprou um óculos daquele do Top Gun. Já tava se achando. Dava duplo hi-fi. Tava se achando Maverick já. Eu até que fui bem adiante, assim. A parte mais complicada seria o pouso, né? Eu já entrando na... Esse dia eu sonhei que você tava pilotando um avião e caiu. Acho que eu te contei essa história. Acho que eu previ, cara. Então, não vai dar merda isso. Aí tinha um exercício que é justamente pra deixar você habilidoso na hora do pouso. Que é você manter o nariz... A família Hulk, o Angélica ainda... Mantenha-se calmo. É você manter o nariz do avião apontado pra frente. Pra cima, né? Tem que ser um pouco pra cima, né? Não necessariamente. É. O nariz do avião apontado pra frente e no voo você invertendo as asas, né? É. Você inclinando pra direita e pra esquerda, sempre mantendo proa do avião. E aquilo me dava um enjoo. Foi daí que eu desenvolvi a minha labirintite. Ai, puta que pariu. Aí me dava um enjoo e tal, eu não conseguia fazer aquilo. Aí chegou uma hora, o instrutor falou assim, amiga, você esquece. Ele mesmo falou assim, esquece. Toma seu dinheiro de volta. Vai andar de bicicleta. E pra contar pras pessoas depois que eu tanto alardeei que eu ia ser um piloto, que eu ia ser um as da aviação. E pra falar pra eles que eu desisti. Porque eu vomitava. Na cabeça das pessoas lá embaixo. Nunca mais toquei no assunto. Aê. Mais uma vez fui um derrotado. Olha aí, temos que um piloto com labirintite, que maravilha. Meu pai era caminhoneiro com labirintite, eu já achava isso um absurdo. Mas falando de méritos, e como eu falei, tinha lembrado uma história aqui, pra quem ainda não sabe, eu e Walter Rezende, muito antes do Jovem Nerd, do Rapadura Cast, a gente tinha um podcast. Nós somos os precursores dessa porra no Brasil. Não somos. A verdade é essa. E há muito tempo atrás a gente tinha um podcast que era voltado pro rock and roll independente, por isso que a gente ainda toca umas bandas aqui. E era bem legal fazer aquilo. Que virou um programa de rádio, isso. Né, Alexandre? Exatamente. Acabou se tornando um programa de rádio. E era uma novidade. O podcast em si era uma novidade naquela época. E as bandas estavam pulando em todos os cantos, precisando de lugares pra tocar e tudo mais. E essa proposta de podcast era perfeito, vinha bem a calhar para as bandas que queriam divulgar seus sons, e isso de certa forma se viralizou no Brasil inteiro. E a gente começou a viajar, ir para vários festivais no país inteiro, e chegava lá, era legal, que a galera reconhecia a gente, Walter Rezende se diferente achava... Diferente de hoje. Era muito bacana aquilo, né, Walter? A gente tem que confessar que a gente chegou a se achar a última bolacha do pacote. Foi. Em algum momento. Sim, sim. E uma vez... Naquele microcosmo, sim. Exato. E uma vez a gente foi para um festival em Cuiabá, e a gente ficou num hotel foda, né, cara? Hotel bom pra caralho. Foda, foda. O hotel que ficou o time na Copa, se abusar, cara. E daí estamos lá, eu e Walter Rezende, e não, na verdade estava, eu já tinha tomado um Gary na noite anterior, e no outro dia de manhã eu acordei e tal, fui lá pra beira da piscina, e aí eu conversei, comecei a conversar com uma moça. Ah, bom dia, tudo bem? Ela falou assim, nossa, tua voz não me é estranha. Eu falei, é? Ela falou assim, você faz programa de rádio? Aí você já deu uma penteada no cabelo. É. Já não, deu uma penteada na sobrancelha, né? Lambiu o dedo com aquele pente do Zé Bonitinho, aquele pente gigante. E eu já falei assim, eu tenho um podcast. Ela, não vai me falar que você é o Alexandre do Loaded. Eu falei, sou. Ela falou, puta, eu não acredito, você é aqui, puta, que legal. E ela começou a falar aquilo, porra, fui subindo, me inflando. Ela, puta, eu sou fã pra caralho de vocês. A gente tem um projeto lá em Rondônia. E eu falei, caralho, você é de Rondônia? Falei, porra, cara, a gente se junta pra ouvir. Só tem um computador na vila. A gente se junta pra ouvir vocês. Falei, a gente liga a tomada no rabo de um tatu. E aí ela falou isso, cara, puta que pariu, cadê o Walter? Eu tenho que falar isso pra ele. Vamos comer de dois. E cara, a garota, sério, cara, eu vi a emoção da garota ali em falar comigo e eu não sabia lidar com aquilo de maneira alguma. Puta que pariu, e ela queria ficar falando pros demais que estavam ali, que tava falando comigo, cara. Parecia que ela tava com o Luan Santana na frente dela. E aí, porra, aí daqui a pouco quem aparece meio chumbado, Walter. Daí o Walter desceu ali e tal. Eu falei, Walter, essa garota de Roraima gosta da gente. Ela, é Rondônia. Acabou o amor dela. Ela falou assim, é a mesma coisa que você que é de São Paulo e eu falasse que você é carioca. Mas que são 2.000 quilômetros? Vem cá, me dá um beijo. Perdeu a mulher por conta da geografia. Falta de ter um Atlas no bolso.